os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Em 1947, um cantor chamado Roy Brown fez um trocadilho engraçadinho e gravou Good Rockin' Tonight, um blues que parodiava a música gospel. Eis que surge Wynonie Harris. Ele sacou a piadinha de Brown cantando sobre esse pessoal da igreja rockin', mas além de parodiar o termo, ele também utilizou o ritmo gospel. No ano seguinte, em 48, Harris lançou um disco de blues onde utilizava as palavras rocking e rock and roll e um ritmo gospel, inclusive com as batidas de palma que haviam nas músicas gospel mais agitadas. Wynonie Harris não foi pioneiro na arte de mesclar o ritmo gospel com o blues, mas depois desse disco, ele pôde ser considerado o responsável por começar a moda do rocking dentro do blues e rhythm and blues no final da década de 40. Jerry Lee Lewis, Drink Wine Spud Udy. Way down in New Orleans, everything's fine. All of them are catching just a drinking that wine. Drinking that mess, hear the lights. They get sloppy drunk and they sing all night. Drink a wine, spud Udy, drink a wine. Drinking wine, spooty, oh, they're drinking wine. Drinking wine, spooty, oh, they want you pass that bottle to me. Well, I've got a nickel, honey, you got a dime. Let's get together and buy some wine. Wine over here, wine over there. We're drinking that mess and everywhere. Drinking wine, spooty, oh, they're drinking wine. Drinking wine, spooty, oh, they're drinking wine. Drinking wine, spooty, oh, they want you pass that bottle to me. Yeah. Oh, Capitals, Go Jack. 1966. Hermits, I mean something good. Roy Orbison, em agradecimento aos Everly Brothers, gravou dois de seus grandes sucessos, Bye Bye Love, no seu álbum Lonely Blue, em 60, e All I Have to Do Is Dream, no seu álbum In Dreams, em 63. Ainda com relação à gravação de Claudette, Roy Orbison usou seus direitos autorais resultante deste sucesso para livrá-lo do contrato com a Sun Records e assinar com a gravadora Monument. Sua primeira gravação, Uptown, em 60, já constava da lista de sucessos dos Estados Unidos. Neste mesmo ano, sua canção, Only the Lonely, foi rejeitada por Elvis Presley e Everly Brothers. Então, Orbison decidiu ele mesmo gravar. O resultado foi sensacional. A canção atingiu o topo das paradas da Inglaterra e por pouco não chegou ao ponto máximo dos Estados Unidos, vendendo 2 milhões de discos. Roy Orbison, I Drove All Night. I had to escape, the city was kicking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that all right? Luiz Montes, Call Me, pra você, com carinho. Jesus. Caixinha de Surpresa. Após gravarem uma fita demo, conseguem lançar o primeiro álbum, Lonesome Crow, em 72. Apesar da boa repercussão da estreia, Heinberg e Dione resolvem deixar o grupo e, pouco tempo depois, Michael Checker torna-se guitarrista do UFO. Sozinhos, Rudolf e Klaus dão continuidade ao trabalho e rapidamente entram em contato com o guitarrista Ulrich Roth, mais conhecido como Uli John Roth, e por sua vez convida o baixista Francis Buchholz e o baterista Jürgen Rosenthal para completar o time. Scorpions e Filarmônica de Berlim, Send Me an Angel. Oh, Christopher Cross, Ride Like the Wind. 1980. Scandal and Pat Smith, I Am the Warrior. 1984. Your hungry eyes, I bet you're not so civilized. Pet Shop Boys se consolidou como uma das mais populares bandas de dance music dos anos 80, surpreendendo o estéril cenário de música eletrônica com sua irreverência e leve crítica social. Formado em 81 em Londres por Neil Tennant nos vocais e Chris Lowe nos teclados, a dupla conquistou tímido espaço nas paradas americanas com seu primeiro single Western Girls, de 84. Mas o fracasso de subsequentes canções, como Opportunities, Let's Make Lots of Money e One More Chance, minaram suas esperanças de sucesso. Pet Shop Boys, Domino Dancing. 1988. Lewis, I Will Love You Always and Forever. 1996. Feels like Lara Fabian, Love by Grace. Esta é só pra você. I didn't come here to lose. I didn't come here. Titan Stall, Suddenly I See. 2004.